Uma lote pra você e uma lote pra mim. Desliga o circuito interno, vamos curtir. Mas se preciso for, isso aqui o mortal. Seguirei até o fim, morrerei de igual. Uma lote pra você e uma lote pra mim. Desliga o circuito interno, vamos curtir. Sei que voltarei, amor meu me espera. Tudo é permitido no amor e na guerra. Não sou ninguém e ninguém é perfeito. Pra vagabundo nenhum botar defeito. De pivete era os tics do leite semix. Do capão pra história tipo Ronald Biggs. E é o seguinte, cê tá com os cachorro, você late. Os tubarão cê nada e com nós é no debate. Diferente dos neguinhos que nasceu indefeso. Só quem viu acredita que nós tá desse jeito. Vivendo a madrugada, voltando do show na estrada. Mas muita calma que o sucesso é a faca afiada. Que corta a carne de um irmão que dizia: se dívida é sagrada, Deus te pague. É fria. Fria é esperar pra ter as botas do defunto. E confundir valor e preço com vagabundo. Escuta o testemunho, dinheiro é a mola do mundo. Nossos malotes estão no final do túnel. E qual é? Me diz, cê não quer diversão? E morrer de emoção na hora da divisão. Uma lote pra você e uma lote pra mim. Desliga o circuito interno, vamos curtir. Mas se preciso for, eis aqui o mortal. Seguirei até o fim, morrerei de igual. Uma lote pra você e uma lote pra mim. Desliga o circuito interno, vamos curtir. Sei que voltarei, amor meu me espera. Tudo é permitido no amor e na guerra. Vou tá voado pra favela, minha cara eu não quero na tela. De AZ eu tô na mesma e não posso dar guela. Já vejo o mundo com mais calma e sem frustração. Olhei pro lado e vi o brilho no olho do irmão. Na sensação de orgulho e poder, já posso imaginar o que cê quer pra você. Mas espera aí, tudo tem um preço e você sabe. Onde a prata tem inveja e covarde. Hoje eu lembro a caminhada e reflito. Muito sangue bom subiu no pódio comigo. Tem quem tá na vida louco e não quer parar. Corre, mas não sabe onde quer chegar. Veio, mas não sabe nem o porquê. Quem disse que tá fácil mentiu pra você. Escuta aí, eu também admiro a aventura. Na sintonia eu aprendi que o respeito é na rua. Quem é, é, sempre foi assim procede. Quem manda, manda, quem não manda, obedece. Passarinho, amigo de morcego é na seda. Não voa de dia e dorme de ponta cabeça. Uma lote pra você e uma lote pra mim. Desliga o circuito interno, vamos curtir. Mas se preciso for, eis aqui o mortal. Seguirei até o fim, morrerei de igual. Uma lote pra você e uma lote pra mim. Desliga o circuito interno, vamos curtir. Sei que voltarei, amor meu me espera. Tudo é permitido no amor e na guerra.